menino? O dom começa? Ou eu? Hã? Demorou. Aí, vou gravar, hein? Fiz uma festa maneira, só encostou quem nós conhece. Tava eu, Andreuzinho e os menor dos 5-7. Vai. Então vai! Confesse que tu senta pros moleque. Confesse que pra nós pagou um boquete. Confesse que o Andreuzinho é o chefe. Confesse que com teu bumbum tu mexe. Confesse que tu senta pros moleque. Confesse que pra nós pagou um boquete. Confesse que o Don Juan é o chefe. Confesse que com teu bumbum tu desce. Miga, sua louca, vamos encostar na festa do Andreuzinho e do Don Juan? Saca nessa vagabunda. Saca nessa vagabunda. Saca nessa vagabunda. Fiz uma festa maneira, só encostou quem nós conhece. Tava eu, Andreuzinho e os menor do 5-7. Vai. Então vai! Confesse que tu senta pros moleque. Confesse que pra nós pagou um boquete. Confesse que o Andreuzinho é o chefe. Confesse que com teu bumbum tu mexe. Confesse que tu senta pros moleque. Confesse que pra nós pagou um boquete. Confesse que o Don Juan é o chefe. Confesse que com teu bumbum tu desce. Miga, sua louca, vamos encostar na festa do Andreuzinho e do Don Juan? Saca nessa vagabunda. Saca nessa vagabunda. Saca nessa vagabunda.